sobreviver nesse mundão tem que ter proceder e saber se manter do lado certo, ter papo reto. Porque seja na leste ou na norte, os atrasa, tem de monte, sempre de espreita. Se vacilar, cê pode crer que é muita treta. O poder sobe pra cabeça até os truta. De mil e ducas muda sua conduta e lucra. Com a fissura do nóia que mete as caras e te enquadra na cara dura. Não queira conhecer a real que é nua e crua na rua, onde quem tem a pega não se mistura, só critica e julga. Tem muito louco com a mente suja que manipula, desvia a verba e motiva assaltos. 4 anos se passou, mais uma eleição chegou, nada mudou. Mais um cheio de promessa se apresentou pra mudar a triste estatística. Eu tô de olho no todo que se destaca na cobiça. Usa a dificuldade como isca pra fisgar o pobre calejado que não vê a hora de tudo mudar. Eu tô legal de ver os menores se jogar, proporcionar os títulos na primeira página. Eu paro, penso, relembro dos loucos que sem perspectiva perderam suas vidas, acreditando que no crime seria a única saída. Deixou família e a trilha pro filho e filha se espelhar. É difícil de acreditar, mas tudo pode mudar. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra se manter. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra se manter. O diabo sempre está ao derredor, iludindo, seduzindo, transformando aquilo que você castela em pó. Te apresenta o mundo onde sempre se sentirá só. Olha a sua volta e viaje como os bote lota. Trinca quantas são as propostas. Hoje tem criança com filho nas costas. Que futuro ele terá a duvidar? Amamentar ou trabalhar? E pro corre ou estudar? Você tem dúvidas que o mundo pode piorar? Os corre sempre tenso. Os polícia cada dia mais são violentos. Quantos jovens de talento são detentos da mente da cela? Seu coração, quem será que governa? Na cena tem lanterna, fragante de intoca. Cê viu, vai marchar umas quem horas. Quem x-novo se apavora? Porque de quebra as notas rola. É 2 palitos, já tá aqui fora. É kick-clack, no pente, na agulha, na madruga. Sou a fumaça e a fissura de mais um noia que boia. Falou demais, agora vai trombar o Jack. Logo mais, o sangue no asfalto e os boatos. Cê viu, ele tava cheio de buraco. Esse mundo é falso, igual nota de 3. Cê quer o quê? Traficar ou ser freguês? Cê acha que eu pesei? Que essa picadilha não foi de lei? Se pra você se viu, não sei. Só sei que pode mudar. É difícil acreditar, truta. Mas tudo pode mudar, tudo pode mudar, tudo vai mudar. Agora avante assim ela vai. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra se manter. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra se manter. Na humildade tem quem faz a sua 100% honestidade. Tem quem é covarde, só espera e não reage. O medo do fracasso te faz incapaz. A inveja é a ruína e traz. Nesse mundo que já é intriga, saiu da linha, é casinha. Resumo ligou, toma cuidado com as malínguas. Que cochicha, aumenta e não vigia. Olha o choro da família que não confia. Os traíra tão do lado, é maquiagem do diabo. Firma o topo que a vida não é só viver. Tem que saber reconhecer, não se envolver. Os corre é louco, boiou na pista é pipoco. Isso aqui não é um jogo, a mudança tá aí, é pra quem quer. Então não fica de migué. Quem conhece sabe que o trabalho árduo traz proveito. Mas o só falar de nada vai adiantar. A esperança do mundo mudar. É hora de se levantar e correr pra alcançar o prêmio prometido. É pra isso que você tá vivo. É como disse o rei, faça a sua parte que eu te ajudarei. Agora avante assim lá vai pela bênção do Pai. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra se manter. Perspectiva, mudança, esperança, só em Jesus você encontra. Cê quer bonança, se posiciona, quer sobreviver, então tenha proceder pra